Romeu November, Oscar Whisky, autorizado táxi, reporte para o ingresso na cabeceira. A3198, acione identificação, desça via chegada CARI para o nível 160, ajuste no 0 no meio. Olimpos A3 da presente está autorizado voar direto para a área. A presente direto, área motor. Baixar travado 4207. Vento azul 4207, repito, vento 260 graus, ou no 0 nós, pouso autorizado. Autorizado, pouso 284207, obrigado. Conforme Serra, que foi Bravo Martins Juliet. Stand by. Bono 621, bom dia, visual com Embraer da Azul, curta sinal para pouso, pista 28. Bom, 621. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pista 28, bom, 621. Mantém 28, pode confirmar, vamos o número 2 na aproximação. Número 3, 3198. Ok, posição dos tráfegos. Sim. Posição dos tráfegos essenciais, temos um colega 5 mil pés, a 10 milhas da frente. O outro tráfego qual é? Segundo tráfego. Não há tráfego essencial para o Cão 3198. Positivo, a intenção de voar o VOR, Salvador, abandonando a Star e mais próximos, passando o nível 4 aqui, cancelamento, juntando-se ao tráfego visual do aeroporto Salvador. Está 3198 negativo, mantém o perfil da chegada e irá cumprir o procedimento LS Zulu da pista 28. Senhora, passando 145, a responsabilidade da aproximação visual fica a cargo do comandante. Assim faremos. Passando mais próximo, dentro da regra do voo visual, será solicitado o cancelamento da aproximação instrumento. O voo 094 aqui, mantém 80. Está 3198, ciente, mantenha, está, aguarde para voar o VOR. Matiz na pergunta, vamos reduzindo para melhorar a separação. Bom 094, está mantendo 180. Bom no 094, desça para o nível 050, ajuste no 016. Ajustagem 60. Quando for, desce para o 050. O 184, chame centro, Recife, 12545, alterna 12685. 12545, 12685. Puxa, né, 1140, puxa, acionamento, 12. Mantém a posição aguardando, 1140. Mantém. Com a 207, alfa direto, portão 3. Trafo Boro 648, 100 ainda, atualização Marcelo. 648, autorizado Maceió, 350, Aperzulu 17, hoje afirmo, decola da pista 28, primeira curva à esquerda, saída Aron, direto Aracaju, controle 120, decimal 8, Roxana 5465. 350, autorizado Maceió, Aperzulu 17, decola 28, curva esquerda, saída Aron, Aracaju. 208 é o controle, 5465 é o transfone, voo 9642. No meu 48, corretamento correto, só puxa. Vamos, vamos do conforme do Delta Lima Mike. Delta Lima Mike, 1 minuto, cópia. O Xenemelo 40, puxa o verbo autorizado de um ataque. Este é 3198, desça para o nível 140. 140, 3198. Quantos voos da proa do VOR? Jorge, tem intenções de modificar a regra? Debate, autorizando o VOR, vamos cancelar a pista de certo com as fãs, passando 145. Trono, chame controle 120, decimal 8. 08. Fome o circuito. Afirmativo, 3198. Controle Boa Gol 621, autoriza da EL. Confirma nível. Cotejamento correto, qual é o pátio? Pátio 4. Pátio 4, VAB. VAB 0. 05, pátio 4, acionamento táxi, torre 1895. 2895, torre Salvador, bom dia, Papa Romeo, Delta Lima Mike, torre Salvador, bom dia. O Delta Lima Mike está pressionamento no pátio 4. Delta Lima Mike, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Uno 621, contato radar na decolagem, suba via saída dela para o nível 360. É o 360, 621. Uno 621, suba restrito a nível de voo 050. Ah, restrito aos 50, 621. Sou 1621, te considere restrição no nível 050, suba para o nível 360, cumprindo a restrição do nível 100. Sou 1621, copiou o controle? Sim, sim, só vai te considerar em manter a restrição do 100. 621. Voo 739, acione identificação, reduza a sua velocidade para 2409, definitivamente para o nível 130. Aqui, 2409, 130 de nível, 1739, Sanacari para Zulu, aqui. Acemo, pista 28, procedimento LS Zulu. É. November Oscar Whisky, visual perna do vento, reporte base. Confere a base na numeração. Para o táxi Xanelinha 140, POB 79, 2 horas e 20 de autonomia, alternando o Recife. Táxi autorizado, 1140, via Juliette, Alfa, ponto de espera da 28, chamou 1895, que legal 90, economia. Táxi, Juliette Alfa, 2914. Consta a entrada de aviões via posição farol, confirma. Negativo, TAM 3194, o corredor que o senhor vai manter é o Caixa Pregos, no até o através de Veracruz, após Paripe, ingressando no corredor Interlagos. Eu solicito a proa do VOR, senhora. Vamos bloquear o entrar no circuito de tráfego padrão para o aeroporto. Não tem informação dos corredores. 3198, negativo VOR, vai manter os corredores visuais. Vocês mantêm acendendo no meio do jornal. 7, o vento 230 graus, 089. Autorizado, está bem remetida, 997, não tem verão saída. Voo 094, 6 para 5 mil. Voo no 094, sem inscrições, desça para 2 mil pés, ajuste no 096, está autorizado LS Zulu, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 2 mil pés, 16. Voo no 62 uniforme, tráfego 2 horas, como este, com nada da mesma companhia, um Boeing 738, passando nível 190 em descida para 130. TS visual para 9, de 3 para 4 horas, voo no 621. Alô, Romeu, gente, Papa Romeu, Charlie, mantém a proa de Paris, após, após ingresso interlado, reporte rotatória. Tango Delta Mike desce para o nível 050, ajuste no 06. 050, ajuste no 06, Tango Delta Mike. Vai manter uma CD no 621? Bom no 094, chame sinal 119.8. 098, bom dia, senhora, bom trabalho, parabéns. Controle seu 319. Pesado alinhar e manter pista no 7. Após o papel de trás, vai alinhar. Os corredores. A solicitação era de Valveu, entrando no circuito de tráfego no aeroporto nacional. Só vai ser orientada a prosseguir os corredores, é, reduza sua velocidade para... Confirma sua velocidade de cada momento da 3198. 2209. Bem, reduza para 2009, reporte no através de Paris. 3198. Para decolagem no perfil da saída Momo, no tráfego 28 com perfil da saída Aron. Estimativa, vai prosseguir para o Itapuã para a espera na autorização da torre e nas operações. Controle, gol 1621. Prossiga gol no 621. Transfer. Gol no 621, aguarde livrar o tráfego para prosseguir na subida. Salve meu Tango Delta Mike, chame a sinal 119.8. 119.8, Tango Delta Mike, boa. Rumo 1134, posição Conde agora, serviço radar encerrado, chame Aracaju no 20.3. É o 621, informa que já estamos a 30 milhas aí afastados. Confirme o tráfego, por gentileza, a posição dele e qual é o tráfego do 621? Bom, 621, o tráfego agora está superado. Livre ascensão 360. Ah, superando então, obrigado. Bom, no 739, desço para o nível 060, ajuste no 016. Ok, para 060, ajuste no 016. Bom, no 739. A 1 no meu pé. Proa 145. 500, 3128. A proa 045 é até qual posição? Sinal de 6.000 embaixo da boa. Gol 10994, bom dia. Mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso. Ajuste no 06. Ajustado, mente, aguarda. Passa a marca. Salvador, 6140, próximo ponto de espera pronto. O Xaner 6140, mantém o ponto de espera, aguarde a autorização. Mantém. 8, 3198. Então eu preciso voar ao aeroporto, cara. Está dando a proa praticamente 70 graus do aeroporto. Temativo, estou orientando o senhor pelos corredores visuais. Ok. Só Romeu Delta Lima Mike, decolado 250, mantenha a prova até 4.000 pés, chame o controle em 120.8. Mantendo a prova até 4.108, Delta Lima Mike. Na 3198, curve à direita para o 130. Direita 130, 3198, tá? Controle, Salvador, de papapapá, o Patango Tango. Patango Tango, prossiga. O retorno de Valença, estamos acendendo para 3.500, conforme plano apresentado na sala E Salvador para o procedimento do Lula. Na pista 28, o Papapapá, Alfa Tango Tango. Flávio, Alfa Tango Tango. Papa Romeu, Delta Lima Mike. Delta Lima Mike, decolou na monta. Amanhã, Delta 050, após ser autorizado curvar a esquerda na proa de Momo. Cime 040, após esquerda Momo. Salve, esse é o Bravo Lima Whiskey, South Team Veracruz. Controle, Delta Lima Mike. Controle, Honda Oceano, ingressando corredor interno. Bom, no 739, chame a final 1998. Ok, 198 no 739. Controle, o Papa Romeu, Delta Lima Mike. Delta Lima Mike, prossiga. Informar qual atitude que após deverá cruzar sua moto? Foi a proa até o 050, após curve à esquerda, proa de Momo. Ok, até 050 após Momo, Delta Lima Mike. Delta, Papa Romeu Tango, Delta Mike, chame sinal 1998. Estamos aguardando a autorização do controle para sua decolagem. 20.1.4.0. A 3198, chame torre 1895. 3198. Alex Ray Bravo, Mike Juliette, contact tower 11895. 11815, Chris Traffic. Sou Salvador, Honda Charlie já cruzou Paris, direção Interlagos. Papa Romeu Charlie, da foi ingresso Interlagos, reporte rotatório. Já está próximo aqui da rotatória, senhora, é visual com campo. Papa Romeu Tango Delta Mike, chame sinal 119 decimal 8. 119 decimal 8, para o Delta Mike. Igual a zero na filmagem, Taxi Bravo, Bravo, chame só em 121 decimal 1, Taxi Bravo. Bravo, 219. No 6140, tem previsão para a nossa decolagem? 6140, aguarde o pouso da aeronave na, ingressando base agora para a final da pista 28. Ok, informa que tem condições de alinhamento e decolagem de imediato, está autorizada. Foi para a sua coordenação, mais 30 segundos, vamos tirar a base da 28. 98, desça para 2.500 pés, restrita 2.500 pés. 2.500, 3.1 nas 8, mantendo a perna da terra. Charlie, X-Ray Bravo, Mike, Juliette, Torre. Dando a proa para o procedimento ILS da pista 28. Charlie, X-Ray Bravo, Mike, Juliette, no contact on 11815. 1198, Alfa Tango Tango. Controle, minha beijão. Charlie, X-Ray Bravo, Mike, Juliette, no contact on 11815. Fun? Confirm, no contact on 11815. Então, mantém posição guardando o portão. Mantendo posição guardando o portão, 11815. Out and we are steady 1000 feet of the corridor. We have the traffic inside straight ahead, just above. That's right, 1000. Okay. Charlie Lima Whiskey. Amada Lima, 2000. Bravo Lima Whiskey. Maintain the Saturn, right hand please. Right turn and stay heading Bravo-Lima Whiskey. 260 by right, maintain 1500. And then 260, maintain 1500, Bravo-Lima Whiskey. O 621 nos chama um 3325 agora. November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, controle. November Oscar Whisky, controle. Houve alguma possibilidade da decolagem do 6140? Concluindo, prossiga. Alto controle. Do Alfa Juliette, prossiga pro controle. Estacionado 2000, confirme. Confirme ter feito o plano de voo. O táxi, reporte ponto de espera pista na taxa Oscar para ingresso na pista. Bem, gente, informe seu estimado para o seu estimado de pouso em Ilhéus. Sistema 3198, vento 250 graus, 08 nós. Teve pouso, 28? Afirmo pouso autorizado, está 3198. É, eu não aguento escrever com os dois. Gente, livre, descida para o 110, Olimpo 03. Bravo-Lima Whiskey is orbiting at Amaralina 1,500 feet. Then change the sector again, Bravo Mike Gillette. This is Bravo-Lima Whiskey, ma'am, orbiting at Amaralina. That's right, maintain sector Bravo-Lima Whiskey. Sinal aqui da 1-7, senhora. Gente, Papai Romeu Charlie, mantenha o setor agora, de forma que teremos a decolagem de missão operacional, emissão policial, na pista 1-7. A hora do, a sequência da hora, o Romeu Charlie. Papá, Romeu Charlie, reporte na final de 3 milhas da pista da sede. Vai virar 360. Gente, é só o transponder 0265, aguardando o seu estimado de pouso e ingresso terminal Ilhéus. 48, pushback autorizado, 01 no chão, taxi. Chame o centro Recife, 12545. Recife 12545, deu outra máquina. Autorizado o táxi, reporte pronto, táxi foi Oscar. No 06. Afirmativo na sua escuta, está a 1.5 milhas do Índia Lima Romeu 67. Sente. Charlie X-Ray Bravo Lima Whisky Salvador Tower. Bravo Lima Whisky, please advise when we can continue on corridor to Galapagos. Então, aguarde para o ingresso, chame só 1-2-1-1. Pedra Bravo, Libreza 2-2. Tomando Paulo, 3-3-3. Te agilizando na medida do possível a liberação da pista. Bravo Lima Whiskey, stand by to proceed to Interlagos. First of all, maintain this sector with the 360, we have a condition on runway 28, okay? Cover that, Bravo Lima Whiskey, over. That's right, so more 360 in this sector, and you'll be approved to proceed to crossing the airport and then proceed to Maceió. Bravo Lima Whiskey, Bravo 3198, sim, mantenha. Fica tentando o nave da Gol que tá puxando, vai botar causa pra Índia. Mantenha antes da taxiway Índia, se conseguir ingressar, fica ali próximo das pernas. Alguém? Okay. Bom, no meu controle, desculpa, mano, a pista em 1 é a 28, você vai puxar pra onde? Ceiling 1,100 and visibility 5 kilometers. Já conta final 3 milhas, Vercelli. Plano 739, vento 270 graus, 069, pouso autorizado, pista 28. Eita, autorizado, pouso 739. Plano 98. Mantendo. Plano 648, já sabe a manobra que vai fazer? Mati, podemos jogar a cauda aqui na Índia, né? Tem condições de jogar com o tan parado ali? Se não, puxa até o 43. A cauda na Índia aqui. Vamos ver aqui com o pessoal, se não vai ficar muito próximo do tan ali, o homem bateu o guarda. Gente, pode ficar com a cauda na Índia e um pedaço dentro do pote principal. 17, número de ali. Só pra que posição, Bruno, meu patrão? 01. Torre Salvador, é o Papa Romeu Tango Delta Mike, na final, estabilizado, baixado. Papa Romeu Tango Delta Mike, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso, ajuste no 06. Ok, aguarda então, Tango Delta Mike. Passando 055, descida para Serra 90 e Sali Lima. Aproximação, aguardando autorização para pouso. Ok, reduzirá então para mínimo o Tango Delta Mike. Quando sai 39 no solo ao 02, libere na taxiway Bravo, mantenha a escuta. Na Bravo, mantenha a escuta. Zulu Kilo Índia, tem frequência ali para autocoordenação? Tem frequência ali? Solo 3298. 3298, aproxima um pouco mais aí da taxiway Índia. O Gol vai puxar até a saída do pátio 3, ok? Errou no pushback, está atrapalhando aí o andamento do pátio, ok? Para que não arremeta o tráfego na final da pista, solicito que prossiga um pouco mais à frente. Ah, sem problema. Então vai guardar. Meu colega vai fazer então puxa até o prolongamento, até o 3. Obrigado. 3 da noite. Bom, minha 48, agilize o pushback até a saída do pátio, ok? Já temos restrições no pátio aqui, devido às impraticabilidades aí. Agilize o pushback. Nós vamos agilizar, só que a moça falou agora que o ia pro 1, por isso que houve essa confusão, deixa eu explicar. Tá. So orbiting at Amaralina, and request continue to Interlagos 1500 feet. Plano 739, prossiga o táxi em frente, chame só 121, não libere a vista, por gentileza. 739, Charlie Bravo, Axel Lima Whiskey, I have a traffic from Papa 28, maintaining 1000 feet on Lighthouse Itapuã. Maintain your this sector waiting instruction. Maintain the sector at Itapuã, 1500 feet, Papa Romeu Tango Delta Mike, pouso autorizado, pista 28, vento 230 graus, 069. 2028, Tango Delta Mike. Guardião 08, autorizado táxi, reporte na taxi Oscar, informa autorizado ponto seguro, nível 120, no perfil de saída da EL, após direto, decola pista no 7, curva à direita, aciona o transponder no 721 e o controle no 20, décima 8 após. Guardião 08, autorizado Salvador, ponto seguro, saída da EL, ponto seguro, 120, direto, ponto seguro, 0, 2, 3. Pouso. Torre, o voo no 739, com que frequência do solo? 1739, 121, décima 1. 219, décima 3. 1739, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. Tráfico, aguardando instruções para prosseguir no circuito de tráfico. Informa o tráfego agora no Charlie 208 da Polícia Militar e declarar o perfil da saída da ela. Ativa, da Marete do setor, à espera. Voo no 864, sua identificação de sua via chegada a CARI para o nível 120, ajuste no 096. Report. Report crossing the final 28. Let's take cruise line, visual and will tow problem with you. Papa Romeu Tango, Delta Mike, no solo 06, libere a próxima esquerda e chame solo em 121, décima 1. 121, libera a esquerda, Eco, Delta Mike. Papa Romeu, November, Oscar Whisky, prossiga para o setor norte do campo, efetua o cruzamento do eixo de decolagem da pista 28. Sim, Matinho, efetua o cruzamento do eixo de decolagem da 28, permanecendo no setor norte, no November, Oscar Whisky. Lajão 08 afirma autorizada. Alinhar e manter pistola 7, aguardando instruções para decolagem. Oxaner 6140 autorizada. Alinhar e manter pista 28. Manter pista 28, Oxaner 6140. Solo número 648 para o tático 112 a bordo, 2 horas e 20, treinando Aracaju. Tango Delta Mike e Bruna Eco. Gente, mantém posição. Voo no 648, confirma. Para o táxi, 112, 112, inclusive 20, Aracaju, Adornado. Gente, via pátio 3. Via pátio 3, à direita, até aquilo, chama naquilo. Pátio 3 até aquilo, agora 648. Voo no 739 até o portão 7, autorizado. Voo no 739, autorizado até o 7. O meu Charlie, qual o pátio? Pátio 5? Anyway, following whiskey on the coastline. November Oscar Whiskey, livrou o eixo de decolagem na 28. Gente, November Oscar Whiskey, mantém o setor aguardando instruções para ingresso na final da 17. Informa o tráfego alinhado para decolagem. Aguardará no setor, November Oscar Whiskey. Pátio 5. Pátio 5, ingresso agora próximo à direita, taxiway Alpha, e até a taxiway Juliette. Ingresso direita na Alfa, até a Juliette, da Vila Romana. São 1.300 pés no momento. Lajeão 08, informa o vento 270 graus, 05 nós, decolagem autorizada, pista 17, atento ao tráfego, efetuando o cruzamento, setor de decolagem. Autorizado a decolagem, 17, atento ao tráfego, 17. Anel 61440, informa após a decolagem, estará restrita a 2.500 pés. Mantenha a proa até 2.500 pés. Mantenha a proa até 2.500, 61440. Gente, aguarde autorização para a decolagem. Se escuta. Ok, o táxi após a passagem não prossegue então, pode ser a 28 e após a decolagem, restrição é 2.500 pés na proa, agora 642. Thank you, ma'am. Bye-bye. Lembrer, Oscar Whisky, ainda mantém o setor aguardando instruções, forma decolagem da pista 28. Sim, ativa, vai manter o setor, espera sobre enrimar a normalização no número 2. Guardião 08, decolado ao 09, o perfil da saída da El, chama o controle em 120, décima 8. Semana 1208, Guardião 08, grato, boa tarde, bom dia. Chanel 6140, informa o vento 270 graus, 06 nós, tráfego Charlie 208 da Polícia Militar, decolou da 17, no perfil da saída da EL, autorizado a decolagem pista 28. 1040 ciente, ouvir decolagem, pista 28. Papá Alfa Tango Tango? Papá Alfa Tango Tango, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso, ajustando a 096. Alfa Tango Tango, a intenção já coordenada com o controle é tocar e arremeter para o novo procedimento. Alfa Tango Tango. Sente Alfa Tango Tango, mantém a aproximação, aguarde autorização para toque e arremeter. Alfa Tango Tango. Frequência livre. Frequência salva do Guardião 08, recolou da 17 para a Cidadão. Guardião 08, contato radar na decolagem, suba para o nível 120 via saída da El. Nível 120 via saída da El, Guardião 08. Eita, saída do Momo, transição Froti. Controle 120 decimal 8, aciona 5513. Confirmando, manter proa até 2.500 após a decolagem. Autorizado Fortaleza, em vez do voo 370, para o voo 99, decolando a 28, na subida Momo, transição por aqui, mantém a proa até 2.500, controle de saída 208 e acena 5.5.1.6. No 094, procedimento correto, chama puxa. Papa Romeu, Tango da Tamaica, autorizado ingresso no pote principal, contorna, chama na Lima. Papa Romeu? Gente, é o Papa Lapá, Serra de Sábio Novembro, é isso? Gente, chamando o termo. Papa Romeu Novembro, erótico Whisky, ingresso final no 7, reporta curta final. Reporta na curta final, Novembro, erótico Whisky. Agora 6484. Quem? Se ele possível, coordenar para o de Aracaju, poxa, né, 1140? Vale, isso não é 1140. Controle Salvador, Guardião 08. Eu sim, Guardião 08. Para evitar formações, a gente fazer um pequeno desvio à direita na proa magnética 240 pro 5 milhas. E precisa o Guardião 08. Ele desviou o Guardião 08. Papa Romeu Novembro, Norte Luiz, que informa o tráfego, toque arremetida na pista 28, Charlie 402. Tráfego 11 horas, 18 milhas, rumo S, um Boeing 738, passando nível 120 em descida para o 050. Gente do tráfego, caso realizar outro desvio, vai dar de preferência para a direita, Guardião 08. Guardião 08, após o desvio, está autorizado prosseguir direto para o Porto Seguro. Faz o desvio direto para o Porto Seguro, 08. Doutor, o Chanel 1140. Possível. Possível para o Edmilin ou os Monsters, ficamos 30 minutos no ponto de espera. Gente, aguarde comunicação com o Recife, o Xanem 140. Estamos programando a sua solicitação. 7202-60 graus, 069. Autorizada a toca revestida na 17, novembro, é só isso. 3000, ao critério do controle. Alfa Tango Tango, mantenha a proa e suba para 3 mil pés. Ajuste em Salvador no 096, aguarde vetores para o procedimento ILS Zulu. Alfa Tango Tango. Bravo Lima Whisky. Bravo Lima Whisky. Affirm estimated Aracaju 18. Bravo Lima Whisky, estimate Aracaju 1508. Roger, Bravo Lima Whisky. Ao Zona 6, prossiga o setor do farol de Itapuã, mantendo o número pés e aguardando instruções para ingresso no circuito. Seguirá para o farol de Itapuã, manterá a conversa na operação. Papa Palfa, Tango Tango, vetoração para procedimento Zulu, curva à esquerda para o A200. O limite é permanecer na proa por 3 minutos. Esquerda 200, limitado por 3 minutos. Alfa Tango Tango. Nós, decolagem autorizada, pista 28. Fiz decolagem 28, voo na 648. Xanemia 1140, Xanemia Centro Recife 12545, Alpena 12685. 545, 285. Tango Delta Mike, autorizado cruzamento da 1735, pode 5. Bravo Lima Whisky, contact auto coordination 12345 and after fly 60 miles, contact Aracaju, frequency 120.3. Controle Salvador, boa tarde, Guarani 48, decola, mantendo a próxima 2500. Voo no 648 decola. Voo no 648, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2510, aposta autorizado, curva direita na proa de Aron. Se aposta 2500, aposta curva direita na proa de Aron, voo no 648. Só Tango Tango, curve a esquerda, proa 130. Esquerda 130, Alfa Tango Tango. Limite, permanecer na proa por 5 minutos. Por 5 minutos na proa 130, Alfa Tango Tango. Como 864, desça sem instruções para 2000 pés, ajuste no 0 no mês, está autorizado ELS, Zulu, reporte estabilizado. Reporta terra no vento, pista 127. Afirma, tia, terra do vento pela direita da 107 na vibração. Olhe pro 03, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, reporte cruzando 4500. Alfa Tango Tango, curve à esquerda, proa 090, limite permanente. Esquerda 090, limitado por 5 minutos, Alfa Tango Tango. Controle Salvador, bom dia, gol 1162, sua informação Lima. Voo 1162, em sua identificação dessa via chegada a CARI para o nível 130, ajuste 10 no 6. Ah, é, Negativo, mantém o perfil. Fala, Salvador, tá 3091, para o município de funcionamento. Autorizado, dispersão, contato 3091. Autorizado, em porta ataque, tá 3091. Solo Salvador, bom dia, é da American 229. América 229. Senhor, bom dia. Solicitando autorização de reboque do finger número 11 até a posição bate número 3, posição número 6. Só um minuto, Gol 1094 solo. Gol 094 solo. Siga na frente, escuta, 094. Peixe mato, puxa. Só um minutinho, vou verificar aqui, deixa eu ir fora. Seria em torno de 10 minutos ou mais? Só para vocês terem noção, tem um reboque para ser realizado mais. Acho que ainda está embarcando aqui, no máximo 10 minutos. Ok, gente. O América 229 confirmou já totalmente pronto para iniciar o reboque, é isso? Repita, senhor, não entendi. Já está totalmente pronto para iniciar o reboque? Afirmativo, senhor. América 229 está autorizado, o reboque reporta no Patrícia do Tempo. Acima aqui, autorizado o reboque e informar o término. Obrigado, senhor. Tango Tango Cuse a esquerda pro 070, limite é permanecer na pro por 4 minutos. Esquerda 070 por mais 4 minutos, Alfa Tango Tango. Ano 864, Atlético Norte, chame torre 1895. Torre Salvador 1864, ILS da. Gol 1864, ajuste no 0 no 6, o vento 240 graus, 08 nós. Aguarde autorização para pouso. Segunda aproximação, voo 864. Informe o regresso. Romeu, novembro, eu acho que o uísque toque arremete aos 23, prossiga o setor farol de Itapuã, um no meu pé, está aguardando autorização para ingresso no circuito. Prosseguirá a farol de Itapuã, aguarda no pé, vai aguardar a primeira sua. Bono 864, vento 240 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 28. Então, instalador, só para informação, na lenda com isso, vai prosseguir para pouso no final. Gente, após o tráfego pousar na 28, será instruída a cruzar o campo e prosseguir para a final 17. Mantenha a farol Itapuã, tráfego agora na quarta milha para a cabeceira 28, assim possível será autorizado. Aguardará sobre o farol Itapuã na autorização, na lenda com isso. 4-5. 3-5-4-5, bom trabalho. Tango Tango pode interceptar o localizador, curva à esquerda, pro 330, reporte estabilizado. Esquerda 330, lá reportar, Alfa Tango Tango. Boa, número 62, Tente Gol 1162, aguarde para prosseguir no destino. Guardião 08, tráfego superado, livre ascensão para o nível 120. Livre ascensão 120, Guardião 08. 1162, tráfego superado, desço para o nível 050. Para 50 agora, na hora 62. Olimpo 03, confirme que vai regressar mantendo 2000. Gente, Olimpo 03, vou na pro de Oprim. Motor Salvador, bom dia, Oxenair 6200, cruzando nível 250 para Honda 50. Na 6200, sua identificação dessa via chegada a CARI para o nível 120, ajuda 06. Chegando via para 120, chegada a CARI, ajuda 06. Seu nome é Verão Solis. Bono 864, uma solo de 26, libere a próxima esquerda, taxi Charlie, chame solo 12, ano décima 1. Esperando na Charlie, solo 121, obrigado. Estão falando de pessoas, né? Confirma quantas pessoas seriam na abertura? No 4570, coordenado, para falar com o meu chat. Alfa Tango Tango, torre 1895. Está ciente, o... a tripulação da Paetê agradece a cooperação do controle, seu ótimo trabalho. Reportando 0094, estacionamento, 0. O 0094, autorizado, puxa contato. Faltará o táxi, 0094. O América 229, solo. Prossiga, senhor. Só fica atento, tem um gol já próximo do portão 05, vai parquear no mesmo, só pra tentar. E após estar autorizado, continuando aqui. Tenha 280, informe para a redução. Ok, vai manter até o fim ali mais alto. Sim. Olimpo 03, mantenha 2109, informe para a redução. Uhum, Alfa e Juliette, mantém 065, chame Aracaju 1201. Corrijo, chame Ilhéus 1201. Pode deixar acelerado um pouquinho. 1162, está livre de restrições de velocidade, está autorizado manter, ou se necessitar incrementar, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.16. Ok, então vai descer para 4.000 e vai aumentar um pouco a velocidade. Gente, com 1162. November Ask Whiskey de base para final, dá 1-7. Presidente, November Ask Whiskey aguarda autorização para pouso, mantém a aproximação. Aguardará a apresentação de pouso, November Ask Whiskey. Velocidade 2409, 66200. 66200, informe com o número 3 na aproximação. Gente. Pisada, alinhar e manter pista 22. Alinhar e pista 3109. Radial 1-0 de Salvador. Direita 0-5-0, radial 1-0 de Salvador. Tá, Romeu November, Oscar Whisky, autorizado pouso, pista no 7, vento 220 graus, 109. Autorizado pouso na 17, November, Oscar Whisky. 3, montando 2 mil pés. Valeu, confio, Romeu November. Tô no 162, desça para 4 mil. Ok, pai, guarda mesmo. Ana 62, 55, ação de identificação, dessa via chegada a Cari para o nível 130, ajuste 10, 16. Dono 648. Prática Azul 4207, Alderna, Ribeirão, autonomia 4 horas e 50, PB 1114. Entendido 114, PB, o Azul 4207. Só um minuto, Mr. Tax. América 229, confirma a posição do 43 que vai pra aqui? Posição número 6, senhor. Meia dúzia, entendido aí? Meia dúzia. Cato, quase 4207, taxia via fase 3. Atenta a aeronave da América, vai parquear na segunda posição do fase 3, posição 612. E após prossegue, Kilo Alfa, ponte para da Golf, 2895, negão 10 no meio. Em fase 3, atento a América, Kilo Alfa, Golf, ponte para 2895, azul 4207. Para o taxi Gol 094, temos 179 a bordo, 3 horas e 30, Natal. Gol 9, corrigindo, Gol 094, taxi a fase 3, Kilo Alfa, ponte para da Golf, 2895, ele não 0 no meio. Fase 3, Kilo Alfa, ponte para 1895, Gol 094. Dan 3191, eu decolar 233, chama o controle em 120, decima 8. 208, 3191. Nível 050, ajuste no 0 no meio, chama 6200. Controle Dan 3191, decolado. Dan 3191, contato radar na decolagem, mantém a placa 2500 pés, após interceptar a saída da El subindo via. Para o nível 340. Pós 2500 pés, pode curvar à esquerda, interceptor da El, sobe até o 340, 3191. 3191, subir via, subindo restrito ao nível 100. Ok, restrito ao 100, vamos ver. O voo no 162 está estabilizado e com a pista ali. Voo no 162, complete chame torre 11895. Exatamente. Olimpo 03, para interceptar o localizador, curva à esquerda curva à esquerda para 290, Olimpo 03. Curva 290 para interceptar o localizador do 2. Controle Salvador, bom dia, Azul 4082, seta 170. Azul 4082, ação de identificação e a chegada a cara e